3 chama Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25, bom voo. Obrigado, 251, 3325. Vou chamar 6326 no localizador, 4 milhas de cima. Confere, chame torre, 86, bom pouso. Obrigado, 86. Solo 328 no solo 08, chame, vive pela direita, chame solo 129. Direita 129, 322. Oi Salvador, muito boa tarde, chame 6326 no localizador, 2 milhas do Simbara, visual. O CNE 6326, continua sua aproximação, reposta 3 pouso baixado e travado. Portará baixado e checado, 6326. Da Juliette. Alfa, reposta da Juliette, 322. Salvador, Azul 4065 está pronto para o TAC, 118 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Zero quatro zero cinco de autonomia, táxi via Alfa, coleção Índia Alfa, ponto espera torre 118, decimal 612, Kenegão no 015. Gente, Índia Alfa, ponto espera 118, decimal 6, o Azul 4065, Kenegão 1015, obrigado. CNM 326, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento no 40 graus, 119, que legal no 015. 7326, livre pouso. CNM identificação, estou nível 050, vigilância, chegada a mão. 050, chegada a mão, 354, nós vamos mantendo aí na proa de coca. Permanente. 354, nós vamos. Siga para o controle. A frequência seria 126 decimal 1, corrigiu 125 decimal 1, ou 136 decimal 25. Mantenha a minha escuta ainda, que eu já vou perguntar se tu já pode ficar na minha escuta, ok? Entendi. Salvador, Azul 4065, pronto no ponto de espera da 1-0. Azul 4065, visual com tráfego nacional. Solta. Faz o pouso do foco da CNE, autorizado ali, mantém pistão na 0. Tente, após o pouso da aeronave, ali, mantém na 1-0, Azul 4065. Essa Juliette, portão 1-0. Juliette 1-0, bom, 322. A aeronave está sem contato com o Recife? Pouso 648, livre da restrição intacto, terça 2010, ajuste 1015, autorizada final do ILS XP, reposto localizador. Livre da restrição intacto, terça 2010, 1015, autorizada ILS XP Salvador, sobre estabilizado no meio. 48. Solo Salvador. Boa tarde, 6326 da Ocean Air, liberando. 99. 7, atrasado do decolar de pistão no 0, azul 4065. Ocean Air 6326, taxia via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa antes da Juliette, 6326. 6326, prossegue Juliette para o 01. E a Juliette para o 01, 6326. Azul 4065, decolar 2013, chama controle 1208. 208, boa tarde. E, controle Salvador, Azul 4065. Azul 4065, boa tarde, contato radar só 340, saída da El. Rael 34. Controle 3491, acertando o desvio de 5 graus de esquerda. Ciente, 4065. É o 3491 que estava acertando o desvio, controle de Salvador. Seu controle? É o 3491 que está fazendo desvio de 5 graus pela esquerda durante 5 milhas, vira a volta. Livre desvio após toque, 5491. Após desvio, toque, 3491. Ok, operações infra-aero na 10028, por gentileza, livre a pista, temos uma aeronave em aproximação, após a mesma, o senhor conclui. Operações infra-aero é o solo. Viatura, viatura. Salvador, boa tarde. Voo no 648, participação Índia Serra, baixada chegada. Voo no 648, continua a aproximação, guarda pista livre. Guarda pista livre, 648. 1208. sim para o controle, é o azul. A 48, exato do avistado, autorizado, pouso, pista 10, vento no 30 grau, 09 nós, que negar no 09 X. Eu repouso no 10, gol do 648. O menos segundo, me confia apenas no transponder que o senhor está acionado, só para saber qual você setor exato. Apolo 5.46. Controle Salvador, boa tarde, azul 4462, informação X-ray para a descida. 4462, desce nível 050. 050, o aeronave está sem contato com o centro, chama 1260, secundário 128, decimal 8, 125, decimal 1, ou 133, decimal 25. Obrigado, vai chamar, muito obrigado, bom serviço. Igualmente, bom voo. A aeronave chama 1935, chama Salvador em 1208, por gentileza. 462, aciona a identificação, desceu 050, vigilância na proa de TAP, chegada é maré. 4462, proa de ITAP, identificou, desceu 050, 4462. Zip 5491 no proa de Duna, desce 2000 pés, ajuste 1015, reporte estabilizado, localizador. Duna, 2000 pés, reportará localizador 1015, Zip 5491. Salvador, 3217. 3217, boa tarde, descendo a identificação, desça 4000 pés, vigilância, chegada BOMF, ajuste no 015. 015, reporta desvio, descendo 4000 pés, 3217, mantendo a 223 por aproximadamente 30 milhas. Após proa de pelo. Após pelo, 3217. Controle de Salvador, acionário 6314. Xanem 3-1-4, boa tarde, descendo a identificação, desceu 0-6-12-0, vigilância, chegada maré. 0-6-0 na maré, 1-4. Meia 4-8, no solo 2-0, livre pista pela direita, no solo 1-2-1-9. Beleza, presta 9. Azul 4065, chama o centro Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5, com voo. 5-1-3-3-2-5, muito obrigado. 1-6-4-8, lembrado. 6-4-8, boa tarde, Alfa, reporta 1-3-Juliette. Reporta 1-3-Juliette, de Alfa, 1-6-4-8. Salvador, gol 807. Gol 807, boa tarde, essa é a identificação, desse é o 050, vigilância, chegada maré. Correção, chegada bom, chegada bom. Gol 807. Chegada é bom, corrigindo. Bom, bom. Esquerda, pro de pelo agora. Sente. Essa ajuda é a chama 648. Mas para o 02? Posição 02, 648. Nível 050. TAP, descendo a 050, 63 no caso. Zul 4462, desce 2000 pés sem restrições, ajuste 1015, reporte estabilizado, localizador. 1015, desce 2000, reporte estabilizado, 4462. localizador, o trip 5491. 4 milhas para o marcador externo, chame torre, 2862 é bom pouso, 5491. 286, obrigado, boa tarde, trabalho. Boa tarde, Oxenai 6320, cruzar 1 no 65 para 1150. Boa tarde, desce manter 0060, chegada Mária. Identifique, Oxenai 6320. 060, na Mária, identifique, utiliza a cidade de voagem, TAP ou Duna? Não, negativo, mantenha o perfil da chegada Mária e seu número 612 para pouso. Mantenha perfil. Controle, boa tarde, web 5729 na Bonf, descendo 60. Identifique, chegada Bonf, desça até o nível de voo 070, objeto 5729. Identificou na bomba para 070, informação extra. Dois no sete, informa, desvia a direita para 215, mais 15 milhas, depois o apelo. Ciente, 3217. Confirme se baixado e travado. Embaixado e travado, trip 5491. Trip 5491, autorizado pouso pistão no 0, vento no 40 graus, 1 no norte, que negar no 0 no 5. 1015, vento direita, 11 nós, 1 no 4 nós, trip 5491. Tango, tango. Identifique. Contato radar 58 milhas, sudoeste de Salvador. Agora está sob vigilância, eu vou na proa de mar e reporte ideal de descida. Desce e mantém o nível 070. Negativo, descendo para 4 mil pés, ajuste 1015, seu número 3 na aproximação, 3217. 4 mil pés, 1015, da 3217. Confirmando, 3217 descendo para 4 mil pés, ajustado em 1015. 0095, 4 mil pés, da 3217, afirma. Controle 5729, setor 500 via direita, proa 220 por 20 milhas após o robô. Autorizado desvios, o objeto 5729. 5729. Livre 5491 no solo 28, livre pitch pela direita, chama o solo 1219. Fernando, chamando solo 5491. Rádio 5491, livrou. Livrou trip, boa tarde. Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 5491. 80, bom falar. 5-4, level 80, bom falar. Pode trazer o telefone. Paulo Salvador, boa tarde, 5627. O trip 5627, está chamando, confirme? Afirmo, autorização nível 150 para Aracaju. 190? 150. Ok, aguarde. A sua escuta. 3-4, desça para 2 mil pés. Está autorizado ali, esse é porte localizador número 2 da aproximação. Xanema 3-4. 0200, pés e porta estabilizada, até 3-4. Tá 3217, desça para 3 mil pés, o ajuste 9-0-5. 9-0-5, 3 mil pés, está 3217. 07, desça para 4 mil pés, altímetro 1-0-5. 4 mil pés, 1015, igual 1-8-0-7. Qual é indicado 1-8-0-7? Tá com 2-7-0. 7. 462. O gol 807 reduz para 2109. 2109, gol 807. Oceania 6320, vai necessitar voar um pouquinho de esquerda da história da aproximação devido a nuvens, até mais ou menos a posição exata. Ok, ciente, desse mantém o 050, Oceania 6320. 050, 50, 6320. Operador 4462. 4462, complete ali, assiste a minha torre, 9862, vamos pouso. 18-6, boa. 3217, redução para 2109. É 200-210, tá 3217. Webjet 6729, até o 060, Webjet 5729. Até 060, 5729. Externo 4462, estabilizado. 5627 da 30, é o solo. 02509, 5329. 30 Salvador, Aracaju, Golfo 6727, decola 10 esquerda. Saída Fuca, transição Caju, controle, opera 1208, aciona 5466, cotejo. Autorizado no 7150 via Golfo 677, para Aracaju, decola da 10 com curva esquerda. Saída Puca Caju no 208, eu consumo 5466, eu transponder 5467. 5466, um transponder correto, quando pronto, chama e puxa o filamento no passo 3. Camarada, 5627. Obrigado. Vetor para sequenciamento direita para 210, limite localizador. Desce para 3 mil pés, 1015 ajuste. 17. Agora descendo até o nível 050. Itap 050, muito obrigado, 630. Tango, Tango, 070. Até o 060, Alfa Tango Tango. 060, Tango Tango. Ferreiro Prono, ponto, 5729. 7, 5729. 7, autorizado 320, Brasília, Pesulu 17, decola da 10, Árvore Elef, 1208. Controle de saída 5462 no transponder, Oceania 6321. Correto, Oceania, quando pronto, chama em posicionamento no 06. Vai chamar, obrigado. Meu Deus, a gente no 05. Tem, 3, 8, 7. Salvador, pô, Foxtrot 021, request heading 23025. Clear deviation, after flag heading Bonfi, Portugal 021. Okay, wind clear direct Bonfi, Portugal 021. É 314, complete LS, chame a torre Salvador, frequência 186. 186, boa, 6304. Boa. 4217, para interceptar o localizador, esquerda na Pro 140. Autorizado final LS, reporte localizador. Autorizado, nível 360, decola 10, com curva direita, saída da EOLE da Bridge, intercepta Tazulu 16, após segue a rota do Tono. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5147, cotejo. Ajuste 1005. 6320, 15 para 4000, Webjet 5729, desse mantém o nível 050. Desce, mantém 050, 5729. Correto, quando pronto, chame para o estacionamento 10. Preparar 1-3-3. Solo, boa tarde, Oxené 6327, confirmação X-Ray, negativo RNAV para Ilhéus. 6327, Ilhéus, autorizado 240, Golf 677, decola 10, curva direita, saída é a da Euleda, após direto Ilhéus. Controle, opera 1208, aciona 5455, cotejo. Autorizado 240 para Ilhéus, Golf 677. Fala 10, curva direita da Euleda, após direto Ilhéus. 1208 é o controle Salvador, 5455 é o transponder para o Ocean 6327. Correto, quando pronto, chame posicionamento no 01. No 01 vai chamar quando pronto, 6327, grato. Sol Salvador, boa tarde, Azul 4462, pousou e livrou. 4462, prossegue Alfa Juliette para o 03. Alfa Juliette 03, 4462. Graças a Salvador, boa tarde, Gol 1649, Portão 2, enche da X-Ray para autorização, Ilhéus. 649, aguarde, Copa, Ilhéus,